Liga Patrulha 10. Mantenha 500 pés e aponte para o próximo. Brazilian Fonte, o Seva 04, Missile Information Serra, QNH 1014, at Militar Abram to Lagoa Santa, Fight Level 100, stand by 6 minutes. Ok, Serra Information, and I will stand by to start up thinking. Come on, just 2 minutes, please. Roger. Estabilizado na final do RNAV, visual capista 3196. Então, 3196, complete final, chame torre 118.3. 18.3. Torre Salvador está 3196, estamos a 2 milhas e meia do Sierra Vitor 364, visual baixado e travado. 96, continue aproximação, aguarda pista livre, vento 270 graus, 1-2 nós, ajuste 1-0 no 4, 1014. Aguarda pista livre, 3196. Ah, 3896, solo aos 49, libera a próxima esquerda, 1219. Transition. Salvador, control frequency 119, decimal 35, Salvador tower 118. Decimal 3, Scott 5162. Rio Lagoa Santa, South Level 100, via with 1. Take off runway 18 after turn left, board departure, coral transition. Salvador approach control 11935 and tower 11838, Scott 5162. Rio Lagoa. Já 3896, táxi autorizado em frente alfa, última esquerda, Índia para o portão 2, Batman. Índia, portão 2, já 3896. Zé for 2704, runway 28, the departure and the Salvador Tower 118, decimal 30, ok? Zé for 2704. Deu copo, Salvador Grau. 0 graus, 1-2 nós. Livre pouso na 28. Airport 27 ou 4, Salvador Grau. 96 como recepção. 5% na 3-9. Obrigado. Brazilian Airport 27 ou 4, Salvador Grau. Brazilian Force 704, the frequency of Salvador Tower is 118 decimal 3 and the runway is 28, okay? I copy that. The readback so is correct. The Militar Abram clear startup engines coming in for text. Brazilian Force 704. patrulha, ou patrulha 90, através do Pituaçu. Patrulha 90, chame torre em 118.3. 118.3, 90. Brasília Airport, System O4, approve taxi until Hotel Intact Session. Menu reach, maintain position in a column back to cross runway 1028. Brasília, taxi until taxiway Hotel, and I'll call you in this position. Primarif, could you please confirm how many persons do you have on board in the QNH 1014? 050, Cairo Arrival, 765. Qual o Graiado 1 no 0? Eu vou pensar nisso. 025, se tiver alguém no 01, é o tráfego da companhia retaguarda e vai pro 01, ok? 389, copiou? 389, salvo? Copiou, senhor. É o portão 2, ok? Se tiver alguém no portão 1, um, é o... vai sinalizar o tráfego da companhia que tá... já pousou aí pro táxi pro portão 1. Um. Tá ok, a gente já tá aqui com o tráfego sinalizador no 2 também. Muito obrigado. Salve Salvador, bom dia. É o tanto 3196, tá na Alfa. 3196 na Alfa, táxi autorizado via Índia para o portão 01. Via Índia pro portão 01, 3196. Brasília for to 7 or 4, go ahead. You have the G9 POB. And could you confirm the pathway? The departure will be Goli, Golf Oscar Lima Echo, after them to Coral position in order to intercept Airway Whiskey 1, okay? Ok, ok. Ok, 09 on board. Roger. Direito, ok? Pra 17, patrulha. Ah, afirmativo. Trip 5490, chame Recife 1285, alterna 12545. Sim, trip 5490. 545. Visual com helicóptero autorizado pouso, cabeceira 17, vento de 1, quais são 270 graus com 10 mais. Autorizado pouso, 10. Equador Gol 1765, request by direct Sierra Vitor 363. Roger. Stand by. Anyway, Gol 1765. Claro. Santa Maria da Vitória, 980, radial ideal, qual é a aerovia ideal, é o UIS 42, tá no pátio da Aerostar, pista no 7. Ativo, ativo. Só um instantinho, acorda. Aerostar. Bravo Ground, Tango Zero Four, Tango Zero Four, Apollo, taxiway, holding point. Roger, clear, cross runway 1028, taxi via Delta Alpha, hold point to runway 28, call taxi tower 118.3, QNH 1014, Brazilian Force 2704. Clear, cross runway 28 via Alpha, until holding point runway 28, and we will contact the tower 118.52. Okay, for information, we have a passenger on the taxiway Alpha, and then they are know about your traffic. They are leaving the taxiway Alpha, okay? I have the people that work inside. Jamaica Alpha, quanto? Ah, Patango em Jamaica Alpha, na escuta, quanto? Jamaica Alpha, na escuta, para quanto? Sim, Matheus. Terra November, Victor Delta, nível 080, aerovia Whisky 42, pista no 7, decola com curva à direita, perfil subida Gole, transição VATAP. A interceptar o Whisky 42, controle 199.35, turno 18.3, código 5155, Índia, Mike Alpha. Roger, autorizado, Sierra Novena, Victor Delta, decola 020, da Whisky 42, decola 17, curva direita, gole, batata, interceptando o Whisky 42, 199.35, controle 18.302, Zero quatro, seis horas, parte da Aerostar, acionamento, taxi decolagem, torre 18:30, boa viagem, Índia, Mike Alpha. Acionamento, torre 18:30, bom dia. Altímetro agora 1013, no 013.9, para ser mais preciso. One 765 descend 2,500 feet. QNH 1014. Clear the final report establishment. Clear down 1,500 feet. 1014. Go 1765. Clear. Line up and take off. Aqui, ó, vou checar equipamento, ok? Só entrecortado. Só autorizado o táxi, porto para ingresso 917. 545 agora. Tomou o solo, confirma, por gentileza. Sente. Zé Tango Zulu, vitória da conquista no nível 80. Aguarde só um instante a coordenação de Zé Tango Zulu. Está no pátio 5, né? Só um instante, agora. 1-4 no POB, autonomia de? Mapeado, só um instante. Recife na linha. Para avançar, Brasil da Frota, Falcon 200 feet, guarda de pátio. Quem chamou? Brasília Force 2704, Guarda de Pátria. Roger, Roger, Brasília Force 2704. Airborne at 03, contact now control 119-35. And good morning, Brasília Force 2704. Have an adjust. Thank you. India Mike Alpha autorizando ingresso no 7, a linha mantém. De fato. Brasil Air Force 2704, radar contact on departure, recline the flight level 100, goal departure. Go 1765, if I had in Serra Vitor 364, report established. Clear to fly 364, go 1765, report established. Go 1765, you reduce the speed 180 knots. Zero knots, go 1765. Quem que chamou? Tango Zulu na escuta 4. Realizou vitória da conquista nível 080 direto. Decola a pista 17, vai curvar à direita. Subida gole até a posição gole após direto vitória da conquista. Liberação do controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.3. Vai acionar 5 no 7.0. 3, go 1765, thank you. William Mike Alpha chamou a torre novamente. 04 no POB, para ataque e decolagem vai chamar a torre 1 no 8.3. Altímetro agora 1013, ok? Tenha uma boa viagem. Model Tower, go 1765. 1765, continue approach, expect runway vacated. Expect runway vacated, go 1765. Go boa, go 1260, informação Sierra, autorização, Recife 390. Sente, 39 Recife, Sierra, em curso confere, altímetro 1013, aguarde autorização no portão 612, confere? Confere, aguardando, obrigado. Service 65. Clear to land runway 28, wind 250 degrees, 10 knots, go 1765. Clear to land runway 28, go 1765. Bracó pegou no 260, Salvador Recife. Sim. Autorizado Recife, nível de voo 350, 350, aerovia PRI 58, decola pista 28, com curva direita, perfil subida Aron, transição Belém. Controle 119, decimal 8, torno 8, decimal 3, acione 5402. Recife 350, P858, decola da 28, curva direita, Aron, Melim, 198, 183, 5403, gol 1260. É, 5402. 5402. Correto, portão 62, chame pronto, puxa sinal, gol no 260. Tá lá, obrigado. Nada. Sim, autorizado o táxi, reporta para ingressar no 7. Meia cinco, solo agora ao 09, livre esquerda, chame solo em 121, decimal 9, bom dia. 765. 02704, da presente voo e coral. Air Force 2704, fly heading coral position. Roger, at this point, fly heading coral position, 2704. Boa tarde, 765, direita, Alfa Juliet para o portão 4. Alfa Juliette por Mike Alco, eu vou colocar agora ao ISO 0, controle 119, decimal 35, tem um ótimo voo. 1935, grátis, ainda Mike Alfa. Jônio Salvador, bom dia, de Papatanga, ainda Mike Alfa, decolado da sua escuta. Índia Mike Alfa, contato radar, do nível 080, sai da Gole. 080 na Gole, o Índia Mike Alfa. Mantenha no 7, Juliette Tango Zulu, chame pronto. India Mike Alpha, confirme estimado de pouso. Estimado de pouso aos 16, 10, India Mike Alpha. India Mike Alpha, confirme pro ideal para o destino. 288, India Mike Alpha. Aeronave que decolou à frente, nem perfil de saída, ok? E a aeronave um pouco mais lenta do que a performance da sua. Senhor Zulu, mantém a posição, ok? Em instantes, mais 3 minutos, conheço com o APP, irei autorizar essa decolagem. Devido à aeronave que decolou à frente, um perfil, um perfil que é a sua aeronave, porém, performance um pouco mais baixa. Já Mike Alpha, autorizado a dar presente, voar direto destino. A presente direto destino, já Mike Alpha, a sessão 080. Acionamento 62. 62 autorizado, time táxi, gol. Autorizado, vai chamar para o táxi, gol, 1260.